Delta 3601, tá no portão 9, vai chamar pronto. Desafio. Autorizado a alinhar e decolar, vento 120 graus, 08 nós. Vive alinhar e decolar, 3200. Eu para o táxi, são 187 a bordo, 4 horas e 4, alterna galera. Sim, táxi à direita, achando o ponto de espera pronto, é no 331. À direita, achando o ponto de espera pronto, agora. Torre Salvador, o Gol 1955, pronto para o táxi, está com 131 a bordo, 350 de autonomia, alternando Campinas. Que Juliette atinge a torre. Prossiga, o que Juliette atinge na escuta. Ok, vamos manter a posição aí na saída do pátio 3 e aguarde, ok? Positivo, no visual do voo aqui, aguarda ainda ou prossegue? Aguarda, aguarda ainda, tem outro gol que vai iniciar o táxi agora, aguarda. Ok. Gol 155, prossiga o seu táxi via pátio Índia e Alfa. Chama no ponto de espera pronto. Sente via pátio Índia e Alfa, vai aportar no ponto de espera pronto, gol 155. É, só me confirme a autonomia, o 155? Ah, com 3 horas e 50 minutos. Correto. Gol 271, no portão 10, após o 37 da companhia liberar a retaguarda, inicie. Chame táxi, o 271. Ok, após a passagem do aeronave da companhia na retaguarda, autorizado o posicionamento do 1-2-3-5, iniciando a decolagem, missão na zero. Golo 331, após a rolagem do TAN, ali mantém. Ali mantém o golo 331. Whisky Juliette Índia, vai passar o Sungô agora à sua frente, após o mesmo liberar o setor, autorizado, agilizando o reboque até o 02. Ciente Whisky Juliette Índia. Alfa Zulu Delta, segue Webjet, prossegue reboque agilizando até o portão 01. Afirmativo, Alfa Zulu Delta seguirá o Webjet agilizando até o 01. São 3265, decolado aos 47, chama o controle em 119.8. 19.8, 3265, muito obrigado. Salvador, eu estou 3265. Estão 3265, contato radar, sou para nível 380, saída Dael. 380 na saída Dael, 3265. Whisky Juliette Índio autorizado, prosseguir agilizando o reboque, ok? Whisky Juliette Índio no visual do gol, iniciando o reboque para Arampátio 1 na posição 2. O Gol no 361 autorizado a decolar, vendo 830 graus com 11 nós. Vem decolagem, o Gol no 331. Tá no ponto de separação com o 1955. A linha mantém após, o 1955. Gente, vai alinhar e manter após o Gol 1955. Gol 271 com 80 no POB, 3:30, alterna Salvador para o táxi. Ok, prossiga o seu táxi até através do portão 06, o Gol 271. Ok, até através do 06, o Gol 271. Decolado aos 50, chame 19-8, bom dia. Chame 19-8, Gol no 331, boa. Controle Salvador, bom dia, Gol no 331, na Dael. Plan 3265, da presente, voe Bidev. DBL, da presente, 3265. Bidev. Gol no 331, contato radar na decolagem, sua para nível 360, saída da Dael. 360 na Dael, agora 1 no 331. Através do 06, Gol no 271. Pode prosseguir com o táxi, observando o reboque das duas aeronaves. Após liberar o setor, prossiga até o ponto de espera e chame pronto para o ingresso. Ok, então vamos prosseguir o táxi com cautela, observando o reboque das duas aeronaves até o ponto de espera, Gol no 271. Siga via pátio, ok? Via pátio Índia. O 155 autorizado a decolagem, 120 graus, 12 nós. A UPA de Zona decolagem ficou no 155. Ok, ciente, bom dia. Golo 55, decolado ao 53, chame controle em 119.8, bom dia. 19.8, bom dia, 55. Salvador, bom dia, Gol 11.55. Gol 1155, contato radar, sou para o nível 380, saída da El. Salve para o 380, saída da El, Gol 1155. Golo 271 autorizado, táxi, ingresso e decolagem. Da 10, vento 110 graus, 109. Ok, está autorizado alinhar e decolagem da 10, Gol 1275. Torre Whisky Juliet Up. Confirme? Whisky Juliet Up. Prossiga. Bom dia, Whisky Juliette Echo solicitando autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 03. Ok, inicio o pushback da aeronave e chama quando pronto para o ingresso no pátio 1. Whisky Juliette Echo. Juliette Echo chamará, grato. Bom dia. Torre 3, 60 no portão 9, torre está puxando. 3601, autorizado, puxando para o táxi. Golo 271, decolado ao 56, chame 198, bom dia. 198, bom dia, até volta. Golo 021, RJ 360, copia? Copia. Golo 021, RJ autorizado 360, 10 decola, curva à direita, subida da El até Leda, após Leda direto Bidev. Após Bidev, Upper November 857 até Porto Seguro. Após Upper Zulu 16 e conforme a rota do plano de voo. Acione 54 16, controle em 198. 360 está aprovado, já bravo com o meu Juliette. Pronto, 10, curva à direita. Leda da El, após Leda, após direto Bidev, Upper November 857, seguro, Upper Zulu 16, após Vaz. Espaço no meu transponde 198, controle no 029. Chame pronto. Vou chamar, obrigado. Do táxi 3601 com 172, 4 horas, Galeão. Recopiado 172, 4 horas, Galeão. Livre táxi, via Pátio, Índia e Alfa. Chama no ponto de espera pronto para decolar. Altímetro 1014. 1014, Pátio de Alfa, chamará 3601. Chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 133-25. 251-3325, bom dia, obrigado, 1155. Torre, Whisky, Juliette Eco na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 1, no posição 03. Após o TAM, táxi na sua frente, ingresse no pátio 1, no portão 3. Juliette Eco, ciente, ingressando após o TAM, grato. Torre 1021, portão 62 de pushback de treinamento. Meia dúzia livre, chame táxi. Autorizado, vai chamar táxi, 021. A próxima ponta espera da 10, totalmente pronto para 3601. O 3601 autorizado, alinhar e decolar PC10, vento 130 graus, 08 nós. Sente autorizado, alinhar e decolar na 10, 3601. Chama o C3 Recife, 12685, alterna 13365. Ok, 2685, 3365, obrigado, bom dia. Whisky Juliette Eco informando o término do próximo pátio 3 para o pátio 1 na posição 03. Grato, bom dia. Bom dia. Comando 3601 ao 05, 198, bom voo. Obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, até 3601. Até 3601, contato radar sua para nível 360, sete da El. 360, quando possível, da El, senhor. Mil pés do outro lado dela. Gente, obrigado. Via Pátio, Índia, no ponto espera chama pronto, 1014 é o ajuste. Autorizado, a linha de colapso 10, 130 graus, com meia dúzia de nós. 1021. A gente é... Salvador, bom dia, Ocean é 6251, autorização Guarulhos, informação é? Só o estativo, 6251.